amizade, mais que uma palavra a ser dita, e sim uma missão a ser cumprida. Vamos valorizar a amizade verdadeira, aquela que o tempo peneira, igual poeira que fica por cima, junto com você, vivendo a sua vida, sem se perceber, sofrendo do seu lado, te vendo chorar, aquele que te abraça e faz melhorar, levado no peito pra vida toda. Amigo é amigo e não é à toa, amigo de verdade, sabe como é. Se o outro tá no chão, ele te põe de pé e fica do seu lado até se melhorar. Encosto de cabeça para você chorar. Fala dos amigos e das coisas que viveu, do tempo de criança, de tudo que aconteceu. Amizade de verdade é difícil de se manter. Se você tem um amigo, então faça por merecer. Bênção de Deus, ele que preparou um amigo desse jeito, me aceitando como eu sou. Vou falar de Deus, abrindo sua cabeça, pra que você veja e um dia aceita. Quero que você viva o que eu tô vivendo, pra nossa amizade continuar fortalecendo. Sua amizade especial para mim, meu amigo, eu só quero bem de ti. Esqueça este mundo e sirva a Deus, que ele abençoa os filhos teus. Amizade verdadeira lápida o homem, nem o fogo da fornalha te consome. Diga com quem tu andas que direi quem tu és, vigia na palavra e tenha fé. Amigo, escuta aqui, só quero o seu bem. O tempo já provou e você sabe quem é quem. Se eu tô do seu lado, não é na falsidade, porque na amizade a base é a sinceridade. Sei que não sou perfeito, você também não é, mas a nossa amizade tá erguida, vai na fé. Você é meu parceiro, você é meu irmão, vou tá do seu lado independente da razão. Pois se você errar, eu vou orar por ti, porque o julgamento esse não depende de mim. Se você acertar, vou te aplaudir de pé, porque o nosso Deus atendeu a sua fé. Amizade é qualidade e não quantidade. Amizade de verdade é a que enche um coração. Quantidade de amizade enche um baile na mansão. Amigo verdadeiro é aquele que está contigo, segura na sua mão e te desvia do perigo. E não são como os outros que só querem o seu mal, palavras de desvio eles têm um arsenal. Perceba, afaste e busque a salvação, não só para você, ele também é seu irmão. Sua amizade especial para mim, meu amigo, eu só quero bem de ti. Esqueça este mundo e sirva a Deus, que ele abençoa os filhos teus. Amizade verdadeira lápida o homem, nem o fogo da fornalha te consome. Diga com quem tu andas que direi quem tu és, vigia na palavra e tenha fé. Você já parou pra pensar quem você considera amigo? Se não, vigia, irmão.